Então queria começar por agradecer ao Padre Tolentino, que neste momento está quase a entrar num avião, se calhar até já lá está dentro, que vem de Roma para Lisboa e que está com pena porque só chega às 9 da noite. Mas imagino que vai com certeza ouvir a gravação e está sempre dentro. Eu quero lhe agradecer porque ele sempre abre a porta das capelas às nossas ideias do nosso Somos de Igreja. Depois queria agradecer a vocês todos e a todas, porque aqui estão a celebrar a mulher no dia de hoje. Estamos a evocar também a Anunciação a Nossa Senhora, que a Igreja celebra no dia 25 de março. Depois quero dizer a gratidão aos que em verso e prosa nos oferecem a sua voz, exprimindo a unidade na diversidade do seu talento e arte. Pela cultura e arte, atenuamos o espetáculo do mundo sofrido neste tempo que vivemos e pensamos também na condição das mulheres neste mundo em que nós vivemos. E depois quero dizer que há 20 anos, que sempre no mês de março, o movimento Nós Somos Igreja celebra a mulher. E eu estou a lembrar hoje a primeira vez, em março de 1998, quando aqui na capela concelebraram o bispo Jacques Gaillot, que vinha pela primeira vez a Portugal, e concelebraram o padre Peter Stilwell, o frei Bento Domingos, o frei Luís de França e o pastor Dimas de Almeida. E desde então, todos os anos, vai havendo um acontecimento em março em torno da mulher. Este ano lembramos de convidar homens e mulheres, todos diferentes uns dos outros. E aqui estão, eu vou-vos dizer por ordem alfabética do primeiro nome, alguns ainda não chegaram. A Alice Vieira viria, mas teve uma entrevista na rádio, está muito cansada porque ontem fazia anos e por isso teve festas até tarde. E eu vou dizer, é o António Carlos Cortes, poeta, é o Camané, fadista, é o Carlos Alberto Muniz, músico e cantautor, é a Carminho, que ainda não chegou, espero que sim. A Filipa Vicente, historiadora, a Gilda Osvaldo Cruz, pianista e escritora, o Jorge Veman, que também chegará, jornalista, o Zé Manuel Pureza, professor universitário, a Luísa Beltrão, escritora, a Luísa Ribeiro Ferreira, filósofa, a Margarida Pinto Correia, eu nunca sei bem como apresentá-la, porque ela é várias coisas, a Margarida. A Maria Antónia Paula, jornalista, a Nélia Pinhon, escritora, a quem eu agradeço muito e que é sempre tão sedutora na sua fala, ela não vai ler, vai falar. A Simoneta Luz Afonso, que é museóloga, e o Vitorino, músico e cantautor. Por isso eu agradeço a todos e que bom estarmos aqui no final de tarde. E vou então pedir ao António Carlos Cortes que venha, que além de ser o primeiro na ordem alfabética, hoje é o dia da poesia, por isso ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Obrigado. Bem, obrigado, Leonor. Eu queria, antes de fazer esta leitura, sei que tenho 5 minutos, portanto não vos vou amassar com uma aula sobre a história da poesia contemporânea em 5 minutos, seria difícil. Mas gostava só de chamar a atenção para um facto, é que uma das grandes alterações da poesia dita romântica e depois da poesia moderna contemporânea tem que ver com o seguinte: a poesia não é exatamente o que o texto diz, mas como diz. É nesse como que se encontra, enfim, o sortilégio da palavra de poesia. Os poemas que vou ler têm muito que ver com isso. São poemas que giram em torno de imagens fortes, espero eu, e sobre o trabalho fonético, o trabalho sonoro da palavra. E tem que ver com a mulher, quanto mais não seja porque Orfeu, o deus da poesia, desceu aos infernos na esperança de resgatar Eurídice e não conseguiu trazer a primavera para sempre para o mundo, razão pela qual nós temos tido um março um pouco chuvoso. Eu vou começar por ler um poema de homenagem a uma querida amiga, amiga também da Leonor, uma amiga fundamental na nossa vida. É um poema de Rui Belo, Elogio de Maria Teresa. Maria Teresa Belo, que morreu há 15 dias. E é a minha maneira de lembrar a Teresa Belo, a maneira de agradecer o muito que ela fez pelos seus amigos. E pelo Rui Belo, claro. Elogio de Maria Teresa. Eu que às vezes encontro, sem saber porquê, um simples não sei quê em estátuas, retratos antigos, de límpidas mulheres desconhecidas, eu que de súbito, à primeira vista, me apaixono adolescentemente por essas mulheres mortas, mas contemporâneas, de um pobre poeta português do século XX, levadas até ele, talvez, por um discreto gesto, às formas e às cores impresso, por um homem que na arte encontrava a única razão de vida, abro a pasta e deparo com o teu retrato. Um retrato de passe, anos atrás tirado, no sítio suburbano onde primeiro vivemos, e juntos suportámos, com surpresa, a solidão de sermos dois, e ela só vergar os ombros onde os dias nos poisavam. Conheço outros retratos teus, onde também estás viva. Um deles, bem me lembro, estava à minha espera em Sainte-Malo, uma tarde ao voltar de Mont-Saint-Michel, nesse verão bretão onde então procurava justificação, por mínima que fosse, para a vida, numa das minhas muitas fugas de mim próprio, que às vezes empreendo, embora antecipadamente certo de que só pela morte, enfim, me encontrarei contigo. Com todos quantos verdadeiramente amei, alguns desconhecidos e alguns mesmo inimigos, sobretudo sedentos de justiça, de que depois, somente de bem morto, hei de dispor daquela paz que sempre apeteci, mas nunca procurei, até por não ter tempo para isso, nem sequer para saber coisas simples como saber quem sou, porque ao certo só sei que muito mais passei naquilo em que fiquei. Nem que fossem os filhos ou os versos, que fiquei muito mais naquilo onde passei, como passos na areia no inverno, ou repentinas sensações de me sentir de súbito sensivelmente bem, encher o peito de ar, sentir-me vivo. São retratos diferentes de quem foste um breve instante, e nele floriste e apenas não murchaste por haveres ficado um pouco mais em tais fotografias. Mas há em todos eles uma graça inesperada, a surpresa da Corsa, ou restos dessa raça que em ti, talvez um pouco mais que nas demais mulheres, expressão sempre surpreendente da surpresa, mesmo até para quem te conhece tão bem como eu te conheço. Se nuns, mais do que noutros, sem exceção, desponta a madrugada que era e é esse teu riso claro, quem primeiro falou de riso claro, talvez houvesse ouvido a água quando corre sobre os seixos do ribeiro, talvez eu houvesse visto branca e fresca, mas teve de inventar para conquistar essa metáfora. Quando eu que te ouvi rir, não fiz mais do que ouvir, e sei que o som da água imita o teu sorriso. Talvez dentro de séculos, se não fale já de ti, coisa aliás sem maior importância, que é de não ter alguém deixado o teu retrato em qualquer dos museus esparsos pelo mundo, eu estarei morto e pouco poderei fazer por ti, simples mulher da minha vida. Mas isso não importa. Importa esta manhã, este bar de Milão onde olho o teu retrato, enquanto espero o meu pequeno almoço, saboreio as cervejas em jejum tomadas e começam de súbito a chegar aos meus ouvidos, inesperados, os primeiros acordes do Concerto Imperador. Se um dia penso porventura te perder, mulher simples, recôndita e surpreendente, sobre quem recaiu o peso do meu nome, só então saberei quanto valias verdadeiramente. Estás presente em mim como ninguém. E sabes quão terrivelmente amei e amo outras mulheres, além de ti, além de minha mãe. Mas tu tens o meu nome, Clara Rilke. Tu trocaste a tua alegre vida irrequieta no único infeliz dos teus negócios por um poeta pobre, velho e feio como eu. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma de convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste de súbitos momentos, quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia-a-dia. Mais que mulher, tu és já hoje a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa. Até depois. Preciso de tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer, como come qualquer homem normal. E me poupa até ao perigo de, pela idade, me converter subitamente num sentimental. depois de Jorge de Sena, o poema Conheço o Sal, do livro de 73, Conheço o Sal e outros poemas. Conheço o sal da tua pele seca, depois que o estio se volveu inverno, da carne repousando em suor noturno. Conheço o sal do leite que bebemos, quando das bocas se estriavam lábios e o coração no sexo palpitava. Conheço o sal dos teus cabelos negros, ou louros ou cinzentos, que se enrolam neste dormir de brilhos azulados. Conheço o sal que resta em minhas mãos, como nas praias o perfume fica quando a maré desceu e se retrai. Conheço o sal da tua boca, o sal da tua língua, o sal, mulher, a tua cintura se curvando de ancas. A todo o sal conheço que é só teu, ou é de mim em ti, ou é de ti em mim, um cristalino pó, diamantes enlaçados. E para terminar, lerei dois poemas meus, de uma antologia, A Dor Concreta. Um poema que parte de um outro de Pablo Neruda, um poema de 2004. Falta-me o tempo para celebrar os teus cabelos, um por um contá-los e adormecê-los. Outros amantes gostariam de viver no teu olhar. Eu só quero ser teu cabeleireiro. Em Itália batizaram-te de Medusa. Pela alta luz da tua cabeleira encrespada, eu chamo-te frémito da carne emaranhada. O meu coração conhece as entradas do teu cabelo. Quando tu te desviares dos teus próprios cabelos, não te esqueças. Lembra-te que te amo. E não me deixes ir perdido em tua cabeleira pelo mundo sombrio de todos os caminhos. Caminhos de sombra, de transitórias paixões. E até que o sol suba a torre do teu cabelo, eu serei teu. E para terminar, um poema intitulado Depois de Dezembro. E fala de uma história que é muito comum nos homens e nas mulheres, que é o encontro seguido de um desencontro. E às vezes o desencontro pode ser ainda uma outra forma de encontro. Percebemos mais tarde o que é que poderíamos ter encontrado. Então, se não encontramos na mulher que era aquela que nos ia dar a chave, ao menos à distância ela pode ter-nos dado a chave para nos encontrarmos connosco. Este poema fala disso. Depois de Dezembro. E agradeço a Leonor Xavier o convite. Voltar não podes novamente aos dias, nem esses dias voltarão tão cedo, onde um dia ao sol eu fui feliz contigo. Como vagas antigas serão os dedos, revolvendo no dia adormecido de dezembro a lógica do tempo. Perguntarás para que serviram na areia os corpos deitados, se era para uma nova pele que estavam reservados. Como a neve renovada após o mês estéril. Para que apontar o corpo ao novo gosto, se é provável que ele seja amargo quando envelhecer o seu fogo? Dezembro é para ti o verão sumido na representação do passado. Imagem ardendo como o amor arde. Amor é o tronco exposto ao sol e já vencido fogo, porque imaginado. Obrigado. Ensina-me o canto venerável e antigo, para prender o brilho dessa manhã comida que poisava na dúvida do cimento dos seus dedos e caiava as paredes da casa limpa e branca. Musa, ensina-me o canto que me corta a garganta. Se me dão licença, a minha relação com a poesia, eu não sei nem escrever nem ler, não sei ler nem escrever poesia, portanto, limite-me a escolher alguns textos que servem a situação para a qual sou convidado e, neste caso, quero agradecer ao Leonor Xavier ter-me convocado mais uma vez para uma coisa organizada em que ela tem responsabilidade. A admiração e a consideração e a amizade que tem pela Leonor faz com que ela não me convide para nada. Ela marca a data e eu, se puder, vou. Se não puder, não vou. Mas não há convites da parte dela. Vou cantar. Oh! Quanto tempo temos? 2 minutos? 10, 7. 3. Podemos combinar um dia fazer só canções sobre este tema, porque ontem fui à procura e encontrei 22 canções que serviam o tema, mas vou só cantar duas. Uma de Natália Correia, minha ilustre Patrícia, Manhã Cinzenta, que ela escreveu à saída de São Miguel quando veio estudar para cá. Sombria em que deixei a terra de meus pais e aquele adeus que a voz do mar trazia de um lenço branco a acenar o cais. O meu veleiro era de espuma fria, levava o fervor dos vendavais. À passagem gritavam: onde vais? Mas só o meu veleiro respondia. Cruzei o mar em direções diferentes. Por quantas terras fui, por quantas gentes. Nesta longa viagem que não finda, só uma estrada resta, mais nenhuma. Na ilha que o passado envolve em bruma, lenço branco me acena ainda. Cruzei o mar em direções diferentes. Por quantas terras fui, por quantas gentes. Nesta longa viagem que não finda, só uma estrada resta, mais nenhuma. Na ilha que o passado envolve em bruma, um lenço branco me envolve ainda. A outra canção é dedicada às mulheres que no princípio do século XX terão construído, começar a construir o possível para nós estarmos hoje aqui juntos a falar destas matérias. São as mulheres da República, as mulheres da Liga Republicana. Vou referir aqui algumas delas. É um texto de Zé Jorge Letria, para o qual fiz música. Está mal, peço desculpa. Está num tom que não sei tocar. A República é mulher. Escreve-se no feminino. e também é a matriz, é o sentido e a raiz que traça o nosso destino. Estavam, não é, eu troquei o tom todo. É, desculpem lá, afinal estava bem. A República é mulher, escreve-se no feminino, e também é a matriz, é o sentido e a raiz que traça o nosso destino. Estavam na primeira linha as da Liga Republicana, de antes quebrar que torcer, combatentes a valer, mantendo acesa a chama. Havia grandes mulheres como Adelaide Cabete, ou Carolina Beatriz, daquelas de quem se diz, com elas ninguém se mete. Eram médicas e livres e sabiam que a verdade é um valor imortal, única coisa real que triunfa tarde ou cedo. Eram escassos os direitos das mulheres em Portugal, caiu a monarquia e sobrou-lhes energia para o que era essencial. Com Ana de Castro Osório escreviam para os jornais, também Maria Valeda, com a monarquia em queda, entre muitas outras mais. Quando vieram para a rua, pátrias modernas, eram mulheres irmãs e falavam de igualdade com a lúcida firmeza de quem senta à sua mesa a fraterna liberdade. Com a lúcida firmeza de quem senta à sua mesa a fraterna liberdade. Boa tarde a todas e a todos. Depois disto é difícil, pois é. Estas palavras tão bonitas, eu agora venho à aula de história. Eu vou falar-vos em 6 casos de mulheres, 2 do século XVIII, 2 do século XIX e 2 do XX. Para o século XVIII escolhi 2 mulheres que expuseram a sua palavra através de livros, uma francesa e uma inglesa. Olympe de Gouges foi uma dramaturga francesa que nasceu em 1748 e morreu em 1793. Denunciou o tráfico de escravos nas colónias francesas e escreveu panfletos políticos até publicar, em 1791, o seu livro Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Feminina, que só este ano será traduzido pela primeira vez para português. Foi aqui que escreveu como cidadãos masculinos e femininos, sendo iguais perante a lei, também devem ser igualmente admitidos a todas as honras, posições e empregos públicos de acordo com a sua capacidade e sem outra distinção que a das suas virtudes e talentos. Denunciar que a nova Constituição pós-Revolução Francesa nada trazia de novo para metade da população e que o cidadão não era ainda uma cidadã, custou-lhe a vida. Foi guilhotinada por aqueles revolucionários para os quais a igualdade não incluía ainda as mulheres. Um ano depois, em 1792, será a vez da inglesa Mary Wollstonecraft publicar em Londres uma vindicação dos direitos das mulheres. Saiu em Portugal em outubro de 2017. Wollstonecraft, tal como de Gouge, queria inscrever as mulheres nos novos paradigmas de cidadania, mas tinha consciência de como os preconceitos em relação às mulheres estavam tão enraizados que se tinham tornado inquestionáveis. Escreveu ela: "Eles fazem hoje o que fizeram ontem, meramente porque o fizeram ontem." Tal como fará Virginia Woolf em 1928, ao falar da irmã de Shakespeare, ou seja, aquela que no século XVI nunca poderia ter tido as mesmas oportunidades do irmão, Wollstonecraft também escreveu como as características que no seu próprio irmão eram consideradas inteligentes e espirituosas eram nela, enquanto mulher, inaceitáveis. Para o século XIX, escolhi dois casos muito distintos, ambos de meados do século. Uma ex-escrava negra norte-americana e um grupo de mulheres artistas inglesas. Sojourner Truth nasceu escrava por volta de 1797 no estado de Nova York, mas conseguiu fugir e, já liberta, tornou-se uma voz a favor da abolição da escravatura e dos direitos das mulheres. E em 1851, numa convenção pelos direitos das mulheres em Ohio, levantou-se e falou publicamente, num discurso que se tornou conhecido, sobre a necessidade de incluir as mulheres negras e escravas nesta ideia alargada de direitos das mulheres. Foi ela que disse: "Fala-se muito sobre a necessidade dos homens de cor obterem os seus direitos, mas nem uma palavra sobre as mulheres de cor. E se os homens de cor obtiverem os seus direitos e as mulheres não o fizerem, então os homens de cor serão os amos das mulheres e tudo continuará tão mal como antes." Por volta da mesma altura, em 1859, um grupo de 38 mulheres pintoras escreveu e assinou uma petição pública dirigida a cada um dos 40 académicos da Real Academia de Londres, principal instituição de educação e de exposição artística em Inglaterra, e eu vou ler-vos um excerto desta carta, que também foi publicada nos jornais da altura. "Vimos por este meio apelar a Vossa Excelência que se sirva da sua influência enquanto artista e membro da Real Academia para favorecer a nossa proposta de abrir as escolas dessa instituição às mulheres. É no sentido de remover esta grande desvantagem que vimos solicitar aos membros da Real Academia que proporcionem condições logísticas nas suas escolas para que estudantes do sexo feminino devidamente qualificadas. Estamos certas que os cavalheiros que compõem a Academia não se escusarão a despender as quantias necessárias para proporcionar às mulheres artistas as mesmas oportunidades dentro das possibilidades práticas de que eles próprios foram beneficiários." A petição não teve o efeito desejado, mas foi a primeira de várias manifestações públicas que obrigaram a instituição a responder àquilo que parecia inquestionável. Umas décadas depois, em 1928, foi a escritora inglesa Virginia Woolf, mais uma vez, a refletir sobre a natureza desta petição e de tantas outras iniciativas oitocentistas pela justiça e igualdade de género levadas a cabo por muitas mulheres e também muitos homens. "A história da oposição dos homens em relação à emancipação feminina", escreveu Woolf, "é talvez mais interessante que a própria história da emancipação." E chegamos ao século XX, agora, com as palavras de Virginia Woolf, nessa conferência que ela fez em Cambridge em 1928, muitos anos antes das mulheres serem plenamente aceites na universidade, algo que só aconteceu em 1948. Esta conferência que ela fez passou depois a palavra impressa, em português, um quarto que seja seu, A Room of One's Own, onde Woolf escreveu, entre outras coisas, que anónimo, ou seja, aqueles que assinavam os textos como anónimos, eram provavelmente mulheres, e onde falou sobre esta tal irmã de Shakespeare, ou seja, como é que teria sido se Shakespeare fosse uma mulher, como é que uma mulher que tivesse nascido com um talento destes teria podido fazer, fosse o que fosse, no século XVI. E acaba esta breve passagem por três séculos com a referência a um livro publicado em 1972, no ano em que nasci. As Novas Cartas Portuguesas, escritas com as mãos das três Marias, Maria Velha da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta. Reescrevendo as conhecidas cartas seiscentistas atribuídas a Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa, as Novas Cartas Portuguesas vieram pôr os dedos em muitas feridas da pobreza, à guerra colonial, à violência, aos silêncios, à opressão e às desigualdades em que viviam tantas mulheres portuguesas. E o que faremos? É uma das frases. Madre Abadesa, que faremos? Não houve pão para nós à mesa dos homens. O Estado português expôs-lhes um processo, muitas vozes nacionais e internacionais vieram defendê-las. E acabo, já no século XXI, num século XXI ainda muito fresco. Há uma semana, exatamente, a brasileira Marielle Franco, mulher negra, mãe da favela, segundo as suas palavras, foi morta porque uma feminista negra que denuncia violência policial pode incomodar muita gente. O direito à voz, o direito à escrita, o direito à palavra, continua a não estar garantido em muitos lugares do mundo. Celebrar as mulheres é também celebrar as mulheres que tiveram a coragem de usar as palavras como um instrumento de transformação, de justiça e de igualdade. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui por convite de Leonor e, de fato, continuo ainda muito comovida pela morte, pelo assassinato de Marielle Franco. Foi algo que nos atingiu centralmente. O Brasil está passando, como todos sabem, uma crise gravíssima e eu me pergunto, quando na minha juventude falava-se em países subdesenvolvidos. Depois essa expressão foi considerada um pouco agressiva, então criou-se o eufemismo países em desenvolvimento. E alguém fez essa piada dizendo que as mulheres somos países eternamente em desenvolvimento. E de fato, com todos os progressos que temos visto, temos sentido, sempre há uma inferioridade social, econômica, de estatuto da mulher. Isso é algo que tem melhorado. Hoje mesmo eu abri o público e vi fotografias sorridentes de 4 jovens cientistas portuguesas que foram selecionadas e receberam um prêmio por suas pesquisas. Isso enche a nossa alma de alegria. Mas ainda há muita coisa por fazer. Eu vou ler aqui um breve trecho de um romance a pedido da Leonor, que gosta desse livro, que é um livro escrito a partir do que eu ouvi na infância. É um romance de família. Conta mais ou menos a vida de 3 gerações, reunidas em torno de uma figura eminente no país, que foi o meu avô, que era um cientista importante, e de como essa figura importante e benévola, heróica mesmo, exerceu um efeito, muitas vezes, deletério, nos seus descendentes e nos seus contemporâneos. Por uma simples questão de poder. É o poder que hierarquiza as nossas existências. E eu, entre todas as figuras que eu desenhei, a de que eu mais me sinto um pouco orgulhosa é de uma que eu nunca poderia ter conhecido, porque morreu no ano de 1920. Era uma bisavó conhecida pelos seus maus bofes, como se poderia dizer. Há várias anedotas que contam que ela, por exemplo, era capaz de, quando uma empregada esbarrava na mesa, instintivamente pegar uma faca. Mas eu tentei me pôr dentro da alma dela. Como seria a vida desta mulher casada com um homem que tinha meios, que tinha recursos, que, no entanto, tratava como os homens tratavam as mulheres daquele tempo. Tinha amantes e tinha quase uma figura de proa, uma esposa convencional, pela qual ele possivelmente não se interessava. Então, aqui é uma espécie de um monólogo dessa minha visão. Ana Gomes Pacheco, sozinha na varanda ao entardecer, acompanhara na noite anterior o desenrolar do parto. Os gemidos, o ir e vir constante no longo corredor de tábuas corridas para onde davam os quartos de dormir. Tantas interrupções do seu sono difícil tinham deixado tensa, com uma sensação pulsante na cabeça, como uma enxaqueca desencadear-se. Ao seu lado, tomando grande parte da cama, o vulto ressonante de Pacheco não dera sinais de perceber que algo se passava de anormal. Por fim, por volta das 6 da manhã, um choro robusto, claramente masculino, romper o silêncio momentâneo. Que alívio, pensou a velha senhora. Pelo menos esse novo neto é homem. Não desgostava das filhas e das netas, mas o que se poderia esperar para elas? Um bom casamento. E se não o conseguissem? Liloca, por exemplo, ao que se destinava? Duducha, infeliz, tão moça, transformada em matrona, cronicamente grávida, dedicada ao marido doente, encantador que fosse. Ela própria, Ana Gomes, tivera sorte no casamento? Até certo ponto podia parecer que sim. Pacheco lhe dera 3 filhas, uma vida cômoda, provida de bens materiais, viagens, conforto e casas agradáveis. Para isso se vivia? E o fastio? A sensação de impaciência que lhe provocava a vista do marido? Suas graçolas não a faziam rir. Seus gestos de carinho eram recusados como um xoxo. O que fazia ele nas noites em que se ausentava sem explicação? Que alegrias secretas o compensavam da maçada de viver? E a ela? Por que eram loucas todas as suas horas intermináveis? Muito obrigado pelo convite. Ainda sei se a gente, não tinha reparado que estavam tantos lá atrás. Parabéns pela organização. Eu pensei que hoje a maior parte das pessoas que foram convidadas para escolherem um texto mostrariam, como já trouxeram, verdadeiras janelas para olharmos para a frente, para o futuro que desejamos. E também pensei que a maior parte, pelo menos alguns, não a maior parte, tínhamos visto o filme The Post. E não sei se repararam na figura que é interpretada pela Meryl Streep, da Catherine Graham. Eu também vi o filme e regressei a um livro que tinha lido muito rapidamente aqui há uns anos, que é o livro de... em que ela faz a sua autobiografia, ela, a Catherine Graham, que faz a sua autobiografia, um calhamaço de 700 páginas, em paperback, em letrinha pequenina e tal. E, portanto, eu achei que, para vingar deste esforço de ler 700 páginas, tinha que partilhar convosco uma pequena cena que ela descreve. E, portanto, trago aqui um texto de uma senhora da upper class da East Coast, né, dos Estados Unidos. Uma presença improvável, talvez, hoje, mas que eu acho muito interessante. Isto passa-se em meados dos anos 60. Um exemplo extremo da minha aceitação das noções tradicionais sobre os papéis e territórios das mulheres e dos homens dizia respeito a um muito frívolo, mas muito básico exemplo. Em Washington, e em qualquer parte em que se dessem jantares sociais de alguma envergadura, homens e mulheres separavam-se automaticamente após o jantar. Os homens ficavam habitualmente na casa de jantar, discutindo assuntos sérios na companhia de brandies e charutos, enquanto as mulheres se retiravam para a sala de estar ou para o quarto da anfitriã para retocarem os narizes com pó de arroz e tagarelarem, sobretudo, a propósito dos filhos e da gestão doméstica. Assuntos que, como eram então considerados, seriam tipicamente femininos. Lembro-me de ouvir contar uma história sobre uma vez em que Cissy Patterson, que era dona de um jornal, que Cissy Patterson, tendo saído da sala de jantar com as outras mulheres, se virou para a anfitriã e disse: "Vamos acelerar isto, eu não tenho problemas domésticos e a minha única filha já é adulta." Mas também ela, tal como eu, aceitava este velho costume. Muito tempo depois de ter entrado no mundo do trabalho e de discutir política, negócios ou questões internacionais com aqueles mesmos homens durante o dia, à noite, depois de jantar, eu saía, sem passar pela cabeça outra atitude, saía da casa de jantar com as outras mulheres, isso mesmo, inclusive, na minha própria casa. Finalmente, uma noite, em casa de Joe Alsobres, alguma coisa estourou. Dei-me conta que tinha trabalhado o dia inteiro, participado num almoço para discutir questões editoriais e que me sentia não só profundamente envolvida nesses debates, como estava realmente interessada no que estava a acontecer no mundo. Contudo, tinha sido convidada a gastar uma hora à espera dos homens. Naquela noite, em casa de Joe, ele era particularmente responsável pelo hábito de manter os homens de roda da mesa, eu disse-lhe ter a certeza... Deixa a minha neta passear, amor. Eu disse-lhe ter a certeza de que ele compreenderia que eu discretamente não acompanhasse as mulheres, na sua saída de cena. Longe de compreender, Joe ficou transtornado. Para se defender, argumentou que a separação não duraria mais do que uma hora, só o tempo necessário para os homens poderem ir à casa de banho. Eu mantive que tudo aquilo era um disparate, que gostava imenso dos meus fins de tarde, em que punha em dia as minhas leituras, sozinha, em minha casa. E, acima de tudo, esclareceu de que não estava a dizer nada quanto ao que ele devia fazer, estava tão só a comunicar-lhe o que eu queria fazer. Como não podia suportar que eu deixasse a soirée, Joe prometeu-me que se eu ficasse tranquilamente calado, deixaria toda a gente, mulheres e homens, ficar à roda da mesa depois do jantar. O meu comportamento daquele fim de tarde não decorreu de nenhum princípio filosófico. Dei-me simplesmente conta de que seria muito mais interessante para mim ocupar aquelas horas depois do jantar lendo a primeira edição do jornal em minha casa. Mas é óbvio que a minha experiência de trabalho fora de casa me tinha levado a convergir com o cada vez mais forte movimento feminista. Não tive a intenção de começar uma revolução, mas a minha decisão contribuiu para desencadear um pequeno golpe de Estado social, à medida que a notícia da minha inocente sugestão se foi difundindo. Como era vista como conservadora nestas questões sociais, a minha posição era olhada como sendo particularmente forte. Esperar que as mulheres saíssem para deixar os homens terem conversas de grande importância e significado entre si foi-se tornando um absurdo cada vez mais óbvio. E esta prática gradualmente desapareceu em toda a cidade. A todos. Queria lhes pedir desculpa porque eu percebi mal a hora e vim com a minha avó e tudo. Queria lhes pedir desculpa porque eu errei a hora. Não só desculpa à minha avó porque trouxe, fui eu que a trouxe e ela já chegou a meio, como desculpa a todos os outros convidados por eu vir aqui fazer a minha prestação e não ouvir a deles. Portanto, já agora peço desculpa a todos. Eu trouxe um pequenino poema da Cecília Meireles, que eventualmente o musiquei e por isso eu vou cantá-lo. Não sei se é ortodoxo, mas é o que eu vou fazer. Não te aflijas com a pétala que voa, também é ser. Rosas verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando de mim, falando de mim. E por perder-me com a pétala que voa, também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, ao longe o vento vai falando de mim, vai falando de mim, e por perder-me é que me vou lembrando, por desfolhar-me é que eu não tenho fim. Boa tarde a todas e a todos. Há pouco, quando se falou da Sojourner Truth como uma das personagens de meados do século XIX, eu percorri-me um calafrio, porque pensei, pronto, já não tenho mais nada para dizer, porque o que eu tenho para vos trazer é justamente o discurso, a fala de Sojourner Truth, nascida escrava negra como Isabella Bumfrey, na Convenção de Mulheres de Ohio, em Akron, nos Estados Unidos, em 1851. O discurso ficou conhecido como, em pergunta, não sou eu uma mulher? E era assim: bem, meus filhos, onde há fumo, há certamente fogo. Eu acho que se os negros do Sul e as mulheres fossem para o Norte, todos a falar sobre direitos, os homens brancos ficariam certamente em maus lençóis. Mas afinal, de que é que estão todos a falar? Ali aquele homem diz que as mulheres precisam de ajuda para subir às carruagens, para passar as sarjetas e para ter sempre em qualquer lado os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir às carruagens, a passar por cima dos buracos lamacentos, ou me dá o melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu lavrei, eu plantei, eu armazenei, e nenhum homem me passava à frente. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto como um homem e comer tanto, sempre que arranjasse comida, como um homem. E igualmente suportar o chicote. E não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 filhos e vi a maior parte deles ser vendida como escravos. E quando chorei as minhas mágoas, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? E então eles falam sobre esta coisa que temos na cabeça, como é que lhe chamam? E diz um membro da audiência: inteligência. Isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e os direitos dos negros? Se a minha tigela leva metade da tua, não será uma maldade da tua parte não me deixares usar a minha meia medida por inteiro? E depois aquele homenzinho ali, vestido de preto, ele diz que as mulheres não podem ter tantos direitos como os homens porque Cristo não era uma mulher. De onde é que veio o vosso Cristo? De onde é que veio o vosso Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem nada teve a ver com a sua concepção. Se a primeira mulher que Deus criou teve a força suficiente para sozinha virar o mundo de pernas para o ar, então todas estas mulheres juntas têm a obrigação de o voltar ao contrário e tornar a colocá-lo no caminho certo. E agora que elas o pedem, é melhor que os homens as deixem fazê-lo. Obrigado por nos escutarem. A velha Sojourner nada mais tem a dizer. Boa noite. Obrigada à Leonor por me ter convidado. Hoje é um dia muito especial, é o dia da poesia, é o dia, não é ainda, mas estamos aqui a celebrar também Nossa Senhora do Sim, Nossa Senhora da Aceitação. E eu escolhi um pequeno excertozinho do meu último livro. Há quem fale, há quem diga que há literatura no feminino e literatura no masculino. Eu concordo, acho que sim que há, e dediquei mais ou menos a minha obra a romancear, a ficcionar a evolução da sociedade no feminino. Portanto, as minhas personagens são quase todas mulheres, as personagens principais, e esta evolução, este progresso que ocorreu nas sociedades é uma coisa que devemos considerar sempre, porque a mulher de agora, no fundo, é fruto de tudo aquilo que já aconteceu. Eu escolhi uma figura, que é uma figura muito secundária, que é exatamente do século XIX, e que já não há muitas mulheres destas, mas que, de certa maneira, é a mulher cuidadora, é a mulher que a mulher da casa, a mulher que cuida da família, e que nesta época era mulher solteira, porque as mulheres solteiras eram na altura consideradas mulheres de segunda, porque não casavam e portanto tinham que ficar a cuidar das famílias. E é evidente que houve uma evolução extraordinária em termos de direitos. As mulheres adquiriram o direito de votar, o direito de ter a liberdade, a autonomia, etc. Mas mantiveram muito, e isso é um facto ainda hoje, mantiveram muito o ser cuidadoras da casa, o serem mães, etc. E eu, portanto, escolhi uma figura que é uma filha segunda que ficou solteira para cuidar dos pais. Maria Alice, destinada no berço a manter-se solteira para cuidar dos pais e dos dependentes da casa, tinha de nascença uma mancha escura a cobrir-lhe a face esquerda, ensombrando os belos olhos negros cheios de paixão. Nunca teve pretendentes nem os procurou. Conhece o destino que lhe coube em sorte, e a rebeldia é sentimento inexistente nos códigos familiares, pelo que nunca tal lhe passou pela cabeça. Tranquila e expedita, cedo substitui sua mãe, senhora apagada e medrosa, nas lides domésticas. É Maria Alice quem traz à cintura um molho de chaves de acesso às despensas, destina tudo em casa, desde as compras às refeições, gera muda das roupas, confere o rol das lavadeiras, a administração das queijarias, a contagem dos ovos de galinhas e de gansas poedeiras, e tudo o que uma casa desta dimensão exige. Não lhe sobra muito tempo, mas ela arranja-o para se dedicar às duas tarefas que lhe são mais queridas: cuidar do mano Sebastião, 8 anos mais novo, e dar apoio compassivo aos pobres da aldeia. Desde pequena sentir esse pendor para ajudar os aflitos, e à medida do tempo torna-se figura benquista do povo. Vai-se criando uma auréola de santa, intensificada pelo silêncio desarmante. Não se zanga, não questiona, intervém. Visita os aldeões, nas casas humildes, procura aliviar um pouco a terrível pobreza em que vivem, sempre de poucas palavras e juízos. É engraçado escolher esta personagem. Não é de maneira nenhuma saudosismo, pelo contrário. É ver como evoluímos e como os nossos valores, as mulheres atualmente, são tão diferentes do que eram há 100 anos. Mas que, de certa maneira, há uma resistência, há uma simplicidade, há uma aceitação, que eu acho que é muito expressa na imagem de Nossa Senhora quando diz sim ao anjo que lhe propõe essa coisa extraordinária que é ser mãe de Deus. Obrigada. Eu escolhi três textos, são três textos pequenos, mas na sequência do que a Luísa disse, o meu primeiro texto tem a ver com a Anunciação, dado que nós íamos justamente celebrar essa Anunciação. É um texto do poeta José Augusto de Mourão, que é também um teólogo. Este texto é um texto de prosa, é tirado de Quem vigia o vento não semeia, e o texto é um excerto, número 6, de um subtexto que se chama O Dragão e a Mulher. E ele escreve: O anjo convida a alegria. Maria fica a saber que na sua carne habita um dom que ignorava e lhe repleta o ser. Ela vê a sua vida reinterpretada e o alcance da sua relação com José tomará outra dimensão. Ela descobre que a verdade que sustenta os seus projetos é orientada para o desejo de Deus. O Evangelho encaminha-nos para a face escondida das coisas. Um amor desconhecido a habita. A criança a vir não se inscreve na linhagem dos pais. Não será o fruto do imaginário maternal, será de Deus. Não conheço o homem. Nenhum homem será capaz de garantir a uma criança a posição do Filho do Altíssimo. Ouçamos o anjo. O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Protegê-la-á do que poderia desviá-la da obra em curso. Uma obra que escapará a todos os olhares, mesmo os dela. Maria consente e acolhe ao serviço de um desejo que lhe escapa e ao mesmo tempo afunda. Este nascimento anunciado diz-nos a todos algo de todo o nascimento entre os filhos dos homens. O segundo texto é um texto de um poeta que eu li muito em adolescente e que era muito lido e que penso que tem sido esquecido injustamente. O poeta é o Sebastião da Gama, é tirado do livro Serra Mãe e chama-se Pequeno Poema e é uma homenagem de Sebastião da Gama à sua mãe. Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos da minha mãe. Vai o terceiro. E este terceiro tem a ver também com algo que é muito próprio da mulher e que agora é muito próprio de mim, porque sou avó. E chama-se A Avó, é dedicada à avó, é da Maria do Rosário Pedreira. Ficou vazio o teu lugar à mesa. Alguém veio dizer-lhes que não regressarias, que ninguém regressa de tão longe. E desde então, as nossas feridas têm a espessura do teu silêncio. As visitas são desejadas apenas a outras mesas. Sob a tua cadeira, o tapete continua engelhado como a tua vida. Provavelmente ficará assim para sempre. No outro Natal, quando a casa se encheu por causa das crianças, e um de nós ocupou a cabeceira. Não cheguei a saber se era para tornar a festa menos dolorosa, se para voltar a sentir o quente do teu colo. Olá. nenhum bom visto aqui, de facto. Boa tarde a todos. Eu não vos trouxe um texto sobre a mulher. Trouxe-vos aqui bocadinhos. Trouxe-vos aquilo que me pareceram reflexos do feminino em nós todos. Eu uso muitas vezes, a propósito de muitas coisas, todos os dias, a expressão de não queremos as pérolas para o caixão, porque tendemos a guardar as coisas preciosas para usar um dia, os bombons ficam fechados para comer um dia, etc. Não ouve bem? Ok, desculpem. E então eu trouxe aquilo que me pareceu um desfiar de pérolas, de bocadinhos do feminino em nós todos, por dois homens e três mulheres, mas são todos mesmo bocadinhos. E se calhar por isso mesmo vou começar com um homem, o Jorge de Sousa Braga. Esta noite sonhei que era um rio pequenino, é certo, que nada mais conhecia além das montanhas onde nascia, dos amieiros e dos juncos que nele se debruçavam. Como todos os rios, o que eu mais ardentemente desejava era desaguar. Comecei a perguntar onde ficava o mar, mas ninguém me sabia responder. Apontava-me com um gesto vago, ora oeste, ora oeste. Escolhera já a forma de desaguar, em delta, claro. Mas não recolhera ainda o menor indício da proximidade do mar. Uma noite, em que estava acampado entre as dunas, cheguei finalmente a uma conclusão, a mesma que todos os rios chegaram, talvez, antes de mim. O mar não existia. E o deserto. Dantes havia homens que se retiravam para o deserto, para melhor se conhecerem, para comunicarem com Deus, mas nenhum, penso, para conhecer o deserto. Alimentavam-se de mel e gafanhotos quando não jejuavam. Agora, foi o deserto que se instalou no meio de nós, e os seus desígnios não são menos obscuros. E vou num instantinho ao Brasil, com a Adélia Prado, que era, assim, uma eleita da minha mãe, e por isso trago-a também aqui hoje. O sempre amor. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, falo palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, podem entalhar-me. Sou de pedra sabão. Alegre ou triste, amor é a coisa que mais quero. E agora a Sofia. Se quiserem, eu calmo. Ou quando a Leonor me mandar. Isto é uma homenagem a esta casa, que também é casa, e a capela, são nomes em feminino. É a revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício, como a voz do mar, interior de um povo, como página em branco onde o poema emerge, como arquitetura do homem que ergue a sua habitação. E mais um bocadinho de Sofia, o dia. Pela sua mão levou-me o dia. Aérea e dispersa eu dançava enquanto a luz azul se dividia. Escuros e longos eram os corredores vazios, o chão brilhava, eu dormia. E pela sua mão levou-me o dia. O mapa na parede desenhava verde e cor-de-rosa e geografia. Aérea e dispersa eu vivia no colo das viagens que inventava. Outro rosto nascia no interior das horas, prisioneiro e velado por incertas demoras. Das páginas dos livros corriam antigas e solenes histórias. Como um rio, meu coração descia o curso das memórias. E pela sua mão, levou-me o dia. Mais um homem. António Nega Ferreira. Mais uma pérola. Os campos todos pertencem-te e são felizes. O crepitar dos grilos e os ralos, a flor do cardo e as romãzeiras, a água toda e até as gotas de orvalho, pertencem-te, felizes são. E eu, por não ser teu, apenas sonho de ser a alma dos bichos, a folha do pinheiro, para tudo em ti eu ser, e desde sempre, como os campos todos, ser. Termino com outra mulher grande, enorme, e com... isto é quase poesia pop. De tanto a repetir, tenho medo de ser cansativa, mas depois não me canso, e por isso vou-me despedir com ela. É o Creio, da Natália Correia. Creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamantes, creio em amores lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta, mais fecundo, de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num seu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro. Na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Claro que isto está muito alto para mim. Espera aí, tens de chegar um pouco mais para a frente. Sim, acho que ficas melhor. Em primeiro lugar, quero dizer que, não sendo crente, eu acredito em muitas coisas. E estou muito honrada por Leonor Xavier me ter convidado para vir aqui e por vocês me terem recebido, para eu vos contar uma história de uma mulher que começou mal a sua vida como criança, mas conseguiu vencer. E eu penso que, como jornalista que fui toda a vida, eu sempre senti o dever de dar voz àquelas pessoas que não têm voz, cuja dor nunca vem nos jornais, como dizia o Chico Buarque de Holanda, e que passam na nossa vida muito longe. E até nos esquecemos que elas existem. Esta história é mais longa, mas eu só vou ler um bocadinho. As lágrimas correm pelo rosto quando relembra aquela noite que lhe tocou, que lhe roubou a virgindade e ensombrou a sua vida. Hoje, a muito custo, consegue perdoar, mas não esquece. Àquela hora, todos dormiam. Ela continuava meio desperta, deslumbrada pelo luar que entrava pela janela e vinha direito à sua cama. Foi então que o homem apareceu. Camisa desabotoada, pernas nuas, uma faca na mão. Camisa desabotoada... Ah, já disse isto. Não percebeu ao que ele vinha, mas logo ele se atirou sobre ela, tapando-lhe a boca, ameaçando, se gritas, mate-te. Com a sua idade, ela não sabia bem o que se passava entre um homem e uma mulher, interrogando-se sobre os ruídos que em certas noites saíam do quarto da mãe e do padrasto. Foram o medo e a dor que a despertaram, enquanto ele a cavalgava, ofegante e ameaçador, sussurrando, não abras a boca, senão, até que parou e se afastou tão silenciosamente como chegara. Ela continua deitada, amedrontada, dorida, sangrando. Já não conseguiu dormir. Ao amanhecer, quando a casa começou a agitar-se, levantou-se e foi ter com a tia. Contou-lhe o que tinha acontecido. Queixou-se. Isso é mentira. O teu tio é um bom homem, bom pai, bom marido, que vos recebeu sempre bem nesta casa. Estás a inventar ou sonhares. Nem fales nisso às tuas primas. E deu o caso por encerrado. A criança não se conformou e foi-lhe repetindo o que se passara. Até que a tia acreditou, mas preveniu, não contas a ninguém. Mas o acontecido repetiu-se. Resolveu então contar à mãe que, por falta de espaço em casa, mandava os filhos dormir na casa da irmã que morava ao lado. Não quero voltar lá, dizia-lhe a criança, na esperança de apoio e de carinho. mas a resposta da mãe foi: estás a mentir. Tal como a tia mandou que se calasse. É um assunto de família, disse. E a filha obedeceu, mas não mais sossegou, atormentada pelo medo e pela vergonha. Aquilo durou mais de um ano. Até que fugiu para a casa de uma senhora que a acolheu em troca de pequenos serviços e lhe deu cama, comida e carinho. Desculpe. Bela, tem 8 anos. E hoje é uma mulher que luta. Tem um filho que trabalha e que tem a coragem de dizer: eu sou uma guerreira. Aliás, agradeço o convite, Leonor Xavier. É um prazer estar aqui com os senhores. Não sei se sabem, sou brasileira, escritora de ofício de vida, não é? E, portanto, eu gostaria de começar dizendo que cabe à arte, sobretudo à arte literária, né, decifrar o humano, decifrar a mulher, decifrar o homem, estender as ocorrências humanas de um modo que possamos interpretá-las, fazer a sua exegese. Eu acho que, de modo geral, a literatura cobriu a mulher com excessivo mistério, com pretexto de um uso poético. A mulher é um mistério que insolúvel, que não se desvenda. De modo geral, esse mistério encolheu o comportamento da mulher na sociedade. É maravilhoso o mistério, desde que seja na área do enigma. Mas o que eu gostaria de conversar, a Leonor me falou que a anunciação se aproxima. E me ocorreu pensar na conduta, no comportamento de Maria. Maria é uma figura histórica extraordinária, independente de ser uma figura mística, religiosa. Mas nós deveríamos talvez entendê-la como uma mulher de uma audácia extraordinária que recebe um aviso inesperado dizendo-lhe que vai ter um filho de um Deus, e ela acredita. Ela tem uma vocação para a crença. Mas o que também eu destaco é que nós não sabemos por que, pelo menos as grandes lacunas culturais que há em torno de Maria, por que ela escolhe Ana para ser a pessoa a quem ela vai avisar que vai ter um filho e que esse filho vai ter um papel histórico no mundo, vai transformar o mundo em outro mundo. Isso me parece uma coisa extraordinária, porque quando ela se aproxima de Ana, a Ana também está grávida, não é verdade? É. Exato. É Santana, a famosa Santana. Dá-se um encontro extraordinário, porque ela não vai, Maria, como um arauto. Arauto é serviçal de rei. Transmite o que o rei determina que deve ser dito a outro rei para dar início, muitas vezes, às batalhas campais. Maria vai para exercer um papel de advento. Ela é alguém que assume a autoridade de quem inaugura o mundo. Mas nesse momento histórico, desse encontro das duas grandes mulheres, Ana, que é Santana... Quê? A prima, desculpe. Mas nesse momento, tem razão. Nesse momento, obrigada, querida. Nesse momento... nós podemos dizer ou supor, não venhamos com rigor, porque eu não estou aqui como teóloga, não estou aqui como religiosa, eu estou aqui como a escritora e que pensa a questão da mulher com uma empenho extraordinário, tanto que eu tenho artigos, ensaios sobre a mulher, não é, Leonor e Gilda? Mas não tem nenhum aqui. Eu cheguei recentemente a Lisboa, não é? E está tudo nas pastas, nos livros, nas malas que estão chegando. Muito bem. O que me parece fascinante é esse grande encontro, o choque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que dá início com Maria. É Maria que dá a corrida do Novo Testamento. Não tem dúvida. É a partir dela que há essa segunda parte da história humana. E então termina nesse instante o Antigo Testamento. Isso que eu gostaria de comentar, como essas duas mulheres instauraram duas grandes vertentes históricas, o final do Antigo e o início do Novo Testamento, que me parece extraordinário. Então, eu vejo por que que Maria escolheu uma mulher para ser detentora de uma notícia tão avassaladora que vai assombrar o mundo. Então, é um lado maravilhoso de Maria. Percebo também que Maria, ao longo de sua história, que ela se torna Maria, de algum modo, após a morte do filho, que ela ganha essa grande configuração religiosa, né? Mas há um grande silêncio, de alguma maneira, lacunas em torno dela, e nós podemos dizer que a grande Maria, que nós conhecemos como tal, e adoramos aqueles que têm essa devoção religiosa, né? É que Maria, de algum modo, ao se converter em mito, não é? Ela vai atravessar o Mediterrâneo para implantar, instaurar na Europa o chamado mito mariano, que é uma coisa extraordinária que nós teríamos que estudar mais, a partir de que momento ela chega à Europa e aqui dar início às grandes peregrinações e à implantação dos santuários dedicados à adoração de Maria. Eu diria que há um homem que valeria a pena estudar, porque é ele que, de algum modo, penso eu, um grande cisterciense, que vai acolher Maria e, com a sua autoridade, que era um homem implacável, brilhante, esse homem vai impor Maria aos que, de algum modo, não desvendaram adequadamente Maria no mundo religioso, que é o cisterciense, o grande intelectual Bernard de Clairvaux, que é o senhor chama de Clairvaux. É, os espanhóis chamam como Clairvaux. Bom, os espanhóis traduzem tudo e nós brasileiros não traduzimos nada. Nós temos a pretensão de falar línguas estrangeiras como se nós falássemos. E por conta disso, muitas vezes, nos descuidamos da língua portuguesa, não é? Que é uma língua amada e realmente sem a qual não se pode viver. Então, a figura da mulher, a partir desse Bernardo, ele cresce. Claro que temos Santa Mônica no século IV, né? É uma figura. Há grandes figuras de mulher que vão palmilhar, inclusive, a progressão religiosa, que vão fazer-nos entender as trilhas religiosas. Eu poderia também falar, mas eu tenho a impressão que eu tenho poucos minutos, um ou dois minutos mais, numa mulher como, por exemplo, Teresa de Ávila. A Teresa de Ávila é uma mulher valente, audaciosa, que sabia que estaria pela porção judaica da sua linhagem, ela, de algum modo, se lança à religião, à sua vocação religiosa, também para poder se afastar. Mas é uma mulher tão corajosa, como eu lhes disse, que ela dá início a um convento, a uma ordem religiosa. E uma coisa, uma parte que me fascina muito, que tanto que eu pensei em escrever um livro sobre ela, que é a parte em que ela se dedicou durante muitos anos a restaurar as ruínas das pequenas capelas. Lá ia ela e com as suas discípulas, com as suas religiosas, ela reerguia as capelas, não é? E dava-lhes vida, restaurava a fé naquelas pedras destroçadas. Terminando, eu quero lhes contar um episódio que atribuem a ela. Teresa de Ávila, como eu a chamo, Teresa de Jesus, já estava prestes a sucumbir, estava muito doente, mas ainda assim teimosa, ela dizia, eu vou ainda dedicar-me à minha última missão, ou seja, restaurar a última capela. E lá foi ela, contra a vontade das suas parceiras que a seguiam. Havia um momento que tinha que atravessar um riacho, rio, eles dizem rio, mas para uma brasileira não é riacho, é um filete de água, é um riacho, não é? Nós somos donos do Amazonas, do Rio Negro, não é isso? Então, ela atravessa, e claro, o rio subira quando no inverno, não sei, e ela cai, ela emerge nas águas. E ela teria escutado a voz de Deus dizendo assim, ha, ha, ha, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Aí ela diz assim, por isso tendes tão pouco. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. E um especial agradecimento à amiga Leonor. Somos amigas há milénios, quase há tanto tempo como o poema que eu vou ler. E quando ela me falou, quando penso na mulher e quando penso nas vicissitudes da mulher, da imagem da mulher, da vida da mulher, lembro-me sempre de António Gedeão, Rómulo de Carvalho, o físico, o historiador de ciência, o grande divulgador de ciência, que a partir dos 50 anos escreveu poesia e que é muito conhecido pela Pedra Filosofal. Também escreveu um poema lindíssimo, que eu acho que é mais do que um poema, é quase um documento. É um documento sobre a mulher. Isto é escrito em 1957 e é publicado numa obra chamada O Teatro do Mundo. E ele documenta, de facto, ele era um observador atento, era um físico, e portanto não observava só os astros ou a natureza, observava também as pessoas e aqueles que os rodeavam. Aliás, a Pedra Filosofal é bem documento desse seu espírito. E eu ouvi isto pequena, adolescente, e marcou-me muito, porque abriu-me a curiosidade e o olhar sobre outro mundo de mulheres que eu desconhecia. E foi através deste poema que eu percebi que havia mais mundos para além do meu mundo e do mundo que eu conhecia. Eu não sou o João Vilaré e, portanto, é um grande atrevimento ler este poema, mas não posso deixar de o partilhar convosco, que é verdadeiramente uma... Há muitos anos que eu não ouço isto. João Vilaré dizia isto muitas vezes e acho que é importante, ao fim de 60 anos, estão aqui coisas que ainda são verdadeiras. Calçada de Carris. Luísa sobe, sobe a calçada, sobe e não pode, que vai cansada. Sobe, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Saiu de casa de madrugada, regressa à casa e já é a noite fechada. Na mão grosseira, de pele queimada, leva a lancheira desengonçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Luísa é nova, desenchovalhada. Tem perna gorda, bem torneada. Ferve-lhe o sangue de afogueada, saltam-lhe os peitos na caminhada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Passa uma gala, rapaziada, palpa-lhe as coxas, não dá por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Chegou a casa, não disse nada. Pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu a sopa numa bolada. Lavou a louça, varreu a escada, deu um jeito à casa desarranjada. Cozeu a roupa, já remendada. Despiu-se à pressa, desinteressada, caiu na cama de uma assentada. Chegou o homem, viu-a deitada. Serviu-se dela, não deu por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Na manhã débil, sem alvorada, salta da cama desembestada, puxa da filha, dá-lhe a mamada, veste-a à pressa desengonçada, anda, ciranda, desaustinada. Range o soalho a cada passada. Salta para a rua, corre a sudada, galga o passeio, deixa a calçada, chega à oficina à hora marcada, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa. Larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Toca a sineta na hora apresada. Corre à cantina, volta à toada, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Regressa à casa. É já a noite fechada. Luísa arqueja pela calçada. Anda, Luísa. Luísa, sobe. Sobe que sobe, sobe a calçada. Sobe que sobe, sobe a calçada. Sobe que sobe, sobe a calçada. Anda, Luísa. Luísa, sobe. Sobe que sobe, sobe a calçada. Estou cheio de dúvidas. Entre a cadeira e aqui o microfone, ainda não decidi o que vou fazer. Ainda não cheguei ao microfone. Se canto ou se digo um texto. Mas é tudo muito leve, muito leve e muito rápido, já estamos aqui há muito tempo. Mas ao chegar aqui, acho que vou fazer as duas coisas. Porque quero homenagear um amigo meu, muita gente conhece, e que fez estes textos no feminino, que uma vez foram parar à mão do Camané, depois voltaram para trás e ainda estão inéditos. Mas são textos lindíssimos, vou ler só um, e tem muito humor. Um humor que parece estricnina. Então, leio o texto e depois canto uma quadra. Não devia acabar assim, mas vai ser assim. Se me deixassem escolher, queria ser uma mulher sem nenhum homem, sozinha. No entanto, mal te encontrei, deu-me uma coisa e pensei, tu punhas-me na cozinha. Por ti fazia a limpeza, metia os pratos na mesa, mal me chamasses, eu vinha. Palavra, não posso crer no que te estou a dizer. Tu punhas-me na cozinha. Se me sorrisses, vibrava. Eu que não acreditava que abandonasse o que tinha. O que haverá em ti, que ao olhares-me entendi, tu punhas-me na cozinha. É tão estranho para mim sentir-me feliz assim, entre ovos, leite e farinha. Não te zangues, meu amor, mas um dia, por favor, vem ter comigo à cozinha. Maravilhoso. Já não leio mais, já é tarde. Desculpem, vou cantar uma moda que é muito triste e chama a atenção às nossas debilidades e ao quão passageira é a nossa vida por aqui. E também está a aproximar-se a Páscoa, e a Páscoa é um tempo muito importante para os alentejanos. Na minha terra a gente festeja com muita força, vigor e muito vinho. Mas também cantamos coisas muito bonitas. E então eu vou cantar uma moda que nos chama à terra. Eu devo o meu corpo à terra. A terra me está devendo. Todas as chaves.